os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. No programa de hoje, você vai ouvir também... Barry é a inocência em pessoa, o principal soldado que detonou o rock no meio dos anos 50 para bagunçar a sociedade americana. Fã de poesia, daí veio seu gosto pelo blues, que o ajudou inclusive em atividades curriculares. Ainda na escola, venceu um concurso cantando e tocando guitarra acústica, pouco tempo depois das aulas de guitarra que tinha com um barbeiro da vizinhança, Charles Edward Anderson. Barry, nascido em 18 de outubro de 1926 em St. Louis, Estados Unidos, passou a tocar profissionalmente no circuito local de casas noturnas de música ao vivo. Descobrindo que as plateias negras apreciavam a maior variedade de estilos possíveis, dedicou-se a tocar todos eles, das baladas românticas de Nat King Cole ao country branco. Com seu carisma de showman e sua capacidade inesgotável de improvisar novos versos para velhas canções, rapidamente ficou famoso na cidade. Já em 54, assumia o comando do grupo do pianista Johnny Johnson, transformando-o no Chuck Berry Trio. No Cosmopolitan Club, onde tocava Rhythm Blues e Boogie Woogie, era a principal atração para a comunidade negra de St. Louis, e só encontrava concorrência nos Kings of Rhythm de Ike Turner. Chuck Berry, Rock and Roll Music. Against modern jazz, and if they try to play it too darn fast, and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony, that's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance. Took my loved one over across the tracks so she can hear my man a wailing sax. I must admit they have a rocking band. Man, they were blowing like a hurricane. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Way down south they gave a jubilee, the Georgia folks they had a jamboree, and drinking home from a wooden cup, the folks dancing got old shook up. Beach Boys, Surfer Girl. 1963. Contours, do you love me? You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love?